25, bom dia. Informação Golfo, confere. Autorizado Guarulhos, depois Luna 0, após Taubaté. Nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva. Aciona 5465. Controle 1-1-9-18. Nível autorizado. 360 para Guarulhos, decolando da 10, curva direita, Dael, Leda, Motiva. Aciona 10, Taubaté. Transponder. 462, Cono Gate 5, pushback acionamento. Puxa número 251, portão 5, autorizando pushback acionamento, reporte táxi. Autorizado, portão táxi. 148 a bordo, 5 horas e 10, alternada com 1. 6251, autorizando o táxi, via parte 1 no Índia até o ponto de espera. Do ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 020, Mongol. 620, parte Índia, 295, ponto de espera, 6251. Comandante, bom dia, TAM 3171, formação Golf, pronto, cópia Guarulhos. TAM 3171, bom dia, formação Golf, confere, autorizado Guarulhos, minha Bezulu no zero, após Tabaté, nível 320, decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída da EL, transição Motiva, aciona 5471, controle 119.8. Autorizado Salvador Guarulhos, nível 320, via Pesulu 10 até Taubaté. Decola da 10 com curva direita na Dael, transição ótima. 3-4-7, corrigindo 5471 na transponder, 119.8 ao controle. Seu 3171 está na posição 07. Então 3171, no protegimento correto, reporte para o pushback de funamento. Obrigado. Quanto espera 9-0-6-2-5? 6-2-5 na linha, decola pista 9-0, vento 1-7-0 graus, 1-4-9. A linha decola 5 na decolos 3-1, chame 1-9-8, bom voo. 19-8, bom. Salvador está 3171, do 7, pushback acionamento. Então, 3171 autorizado, pushback acionamento, reporte rápido. Autorizado, pushback acionamento da 3171. Bom dia, Oscar, na verdade. Firme indicativo. Oscar, November Lima. Oscar, November Lima. Bom dia, prossiga. Você tem autorização para rebocar a nave aqui da remota 13, pátio principal, para o fim de meu 5, pátio principal. Entendido, solicita reboque da posição 13 para 05 do pátio principal. Oscar November Lima, aguarde. Positivo, aguardando. Para o taxi Sutus 3171. Tem 190 a bordo, 4 horas e 5 com 20. Tan 3171, autorizado o táxi via parte 1 no Índia. Então, ponto de espera. No ponto de espera, torre 1, 18, décima hora de 5, ajuste no 020, bom voo. Índia, até a ponto de espera da 10, 1020, ajuste, 295 a torre, obrigado. Bom dia, bom final de semana. Solo, bom dia. Azul, Papa Romeu. Azul, Papa Romeu. Bom dia, prossiga. Copa de 3, posição 2, Romeu. Para giro em marcha lenta, já acordado, quem serve? Gente, giro em marcha lenta. Reposta no término azul, Papa Romeu. Romeu. Fala Salvador, aqui é o Otto, Fabrício Lima. Ótica November Lima, autorizado o início do rebote. Reporte no término. Muito obrigado, sendo aqui agora. Salvador, bom dia. 3171. A próxima ponte espera pronto. Bom dia, 3171. Autorizado ali, área de decolar. Pistão 0. Vento 170 graus, 15 nós. A linha C decola da 10 da 3171. Fernando Decolos 47, chama o controle com voo. Controle, bom dia. Bom dia, Oscar November Lima. Golo, Papa Tango Romeu. Siga, Romeu. Informando o corte dos motores aqui. Gente, bom dia. Bom dia, obrigado. Tango, Juliette, Oscar, Whisky, bom dia. Informação Gol, confirme o nível solicitado. Cliente Jaguar, visão na rota. Quase instante, cópia, Juliette, Oscar, Whisky. Chamar no instante. Tango Juliette, Oscar Whisky, pronto, cópia. Juliette, Oscar Whisky, autorizado Sierra Juliette, Zulu Tango, conforme rota, nível 100, plano Yankee, decola da 17, primeira curva à direita. Segue perfeito, saída Darboa, após direto, aciona 5512, controle 119.8. Gente, confirme o pátio. Gente, para acionamento e táxi, chame a torre 118.95, Juliette, Oscar, Whisky, bom voo. Transegou, Salvador, bom dia, Gol 19.61, informação de Juliette, autorização, Galeão, pronto para cópia no 1-1. No 961, bom dia. Informação em curso é Golf. Pronto, cópia. Informado Golf, pronto, cópia. Gol no 961. Gol no 961, autorizado Galeão, VP November 857, Rocha Fome Rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, após Irume. Aciona 5513, controle 119.8. Gol 9961, autorizado Sierra Bravo Golf Lima, via AP November 857, via rota após 360. Decola da pista 10, a primeira curva é à direita. Segue o perfil da Adael, Leda, Irume. Após o transponder 5513, controle 19.8, Gol no 961. Gol no 961, no portão 11, reporte para o pushback e saneamento. Força Ará, 1900.